talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central, Central da Biografia. Central, Central da Biografia. Zezé de Camargo e Luciano. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edgar de Souza e a partir de agora a gente vai juntinhos na Central da Biografia. Hoje nós faremos aí um especial muito mais do que especial com os manos, os dois filhos de Francisco, Zezé de Camargo e Luciano. Ok? É uma grande honra poder ter você aí ao nosso lado. E Zezé de Camargo e Luciano dispensa comentários. É uma mera síndrome de Cinderela. Os dois filhos de Francisco, que começaram a sua história na pequena Pirenópolis, no estado do Goiás, e foram até Tóquio, por exemplo, passando por praticamente todos os países do mundo e todos os municípios do Brasil. Todo mundo curtiu e curte ainda a dupla que arrebatou multidões em 2004 e 2005, por exemplo. E foi feito o primeiro 1 milhão de cópias vendidas. Olha só que número impressionante! O primeiro 1 milhão de cópias vendidas. E veio mais outro e mais outro e mais outro, somando hoje a marca de 24 milhões de CDs vendidos aí para 19 álbuns, sendo 15 de carreira, 2 em espanhol e um álbum duplo ao vivo, em toda a história maiúscula de Zezé de Camargo e Luciano. A gente vai contando essa história muito bonita de Zezé de Camargo e Luciano, mas ouvindo também a boa música. E a gente já destaca pra você, pra começar muito bem, nós vamos ouvir aí os sucessos desta dupla sensacional. E nós separamos pra você um sucesso marcante por cada ano vivido por esta dupla espetacular, ok? Pra começar em muito bem, no ano de 1992, os dois filhos de Francisco estouraram em todo o Brasil com a música Coração Está em Pedaços. Na sequência, Saudade Bandida, que aconteceu no ano de 1993. Já em 94, Vem Cuidar de Mim, os dois filhos de Francisco. Vamos começar? Coração Está em Pedaços, Zezé de Camargo e Luciano. Central, Central da Biografia, Central, apresentação, Edgar de Souza. Hoje eu vim te procurar. A saudade era demais. Vim falar do meu amor. Timidez deixei pra trás. Quero te dizer que eu sofro muito sem você. Coração tá em pedaços. Com vontade de te ver. Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída. Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar amor. Se o meu beijo é sem sabor. Se não fui homem pra você. Hoje eu vim te procurar. A saudade era demais. E falar do meu amor. Timidez deixei pra trás. quero te dizer que eu sofro muito sem você. Coração tá em pedaços, com vontade de te ver. Por que saiu assim da minha vida, sozinho sem você? Não tem saída. Por quê? Por quê? Central, Central da Central, biografia. Biografia. Zezé de Camargo e Zezé Luciano. Outra vez, meu coração te procura. Outra vez a solidão me tortura, e eu aqui com essa saudade bandida. Vocês, falta amor, falta amor. Falta o quê? Falta você, minha vida. Vem viajar no meu corpo. Volta meu sorriso, vocês. Pelo amor de Deus, estou perdido de desejo. Estou apaixonado, aborrecido, coração magoado. Mas não tem jeito, eu quero ter você. Vocês. Estou perdido de amor. Com o mundo, obsessão, amor de vagabundo. Mas não tem jeito, eu quero ter você. Preciso de você. Preciso, preciso de você aqui. Amor, eu sou seu dependente. Coração carente vai me enlouquecer. Vocês. Preciso. Preciso de você aqui. Sem seu amor tudo é saudade. Faz minha vontade. Vem me dar prazer. Só galera, preciso, preciso Brasil. Sem seu amor tudo é saudade, mas minha vontade vem me dar prazer. Central da Biografia. Zezé de Camargo e Luciano. Já fiz de tudo pra não te perder. Briguei com o mundo, lutei por você. Já chorei aqui trancado neste apartamento. E a saudade infernizando tudo no meu pensamento. Já virei a noite te buscando na minha janela. Já passei a noite desejando ter você aqui. Eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela. Dá um jeito, rasga o meu peito, vem cuidar de mim. Nem que seja uma noite apenas, cuida de mim. Me dá um beijo, faça alguma coisa. Cuida de mim, vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade, pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso, a erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem. Quero ouvir. Agora. Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso, a erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem. Uma noite apenas, cuida de mim. Me dá um beijo, faça alguma coisa. Cuida de mim. Vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade, pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, me ser de novo meu sorriso, a erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer. Vem cuidar de mim, vocês. Vem me tirar dessa saudade, pedaço de felicidade. Quero ouvir. Vem cuidar de mim. Quero ouvir. Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade, pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso, a erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. De de volta com você, Central da Biografia. A gente apresenta hoje em evidência Zezé de Camargo e Luciano, os dois filhos de Francisco. E olha, a gente está contando para você, musicalmente falando, algumas músicas aí em cada ano onde a dupla realmente aconteceu. E se é para citar estatísticas, convenhamos, não há por que economizar. Zezé e Luciano ostentam na estante dois Grammys Latino. Não é para qualquer um. Um como melhor álbum de música sertaneja, e aconteceu em 2004. E a outra categoria de melhor álbum de música romântica, isso aconteceu no ano de 2005. Agora, ainda em 2004, eles levaram o prêmio de melhor dupla da ABL, Academia Brasileira de Letras, e também se orgulharam pela conquista de dois troféus na categoria de melhor dupla de canção popular no prêmio Tim de Música, no ano de 2006 e também 2007. Agora, meus amigos e minhas amigas, longe de parecer demagogia, Zezé não se cansa de exaltar que o maior prêmio não são os troféus acumulados, e sim o carinho e também a retribuição que eles recebem. Mas, meus amigos, falamos demais, dando sequência nessa história maiúscula de Zezé de Camargo e Luciano. A gente continua no Túnel do Tempo, agora no ano de 1995, a música deliciosa Pão de Mel e também Indiferença. Isso aconteceu em 96. Já em 97, Cada Volta é um Recomeço. Central da Biografia. Mas vamos lá, pra começar, Pão de Mel, os dois filhos de Francisco, na Central da Biografia. Central da Biografia. Zezé de Camargo e Luciano. Qualquer dia eu pego a estrada, sem destino, sem parada. Peito aberto, chuva ou sol, de noite ou madrugada. Vou por onde o vento me tocar, vou soltar as asas pra voar. Sonhei, como ninguém amou, amei. Sonhei, assim ninguém sonhou, sonhei, como ninguém amou. Qualquer dia eu pego a estrada, sem destino, sem parada. Peito aberto, chuva ou sol, de noite ou madrugada. Vou por onde o vento me tocar, vou soltar as asas pra voar. Liberdade, liberdade pra sonhar. Sonhos que sonhei pra mim. Sonhei, assim ninguém sonhou. Sonhei, como ninguém amou. Amei, amei, amei. Sonhei, assim ninguém sonhou. Sonhei, como ninguém amou.

paixão. E essas coisas de paixão não tem explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Sempre acabo me envolvendo com você. Esses desencontros eu insistente encontrar. Como se eu partisse já pensando em voltar. Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que volto eu te vejo sempre igual. Se a saudade fosse a coisa mais banal. E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você. Amo você. Que me leve pela vida um coração. Versos pra canção. Volto pra você. Volto pelo amor. Não importa se é um sonho pela vez. Cada volta é um recomeço. Oh, oh, oh. Mas é paixão. E essas coisas de paixão não tem explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Sempre acabo me envolvendo com você. Esses desencontros eu insisto em encontrar. Como se eu partisse já pensando voltar. Como se no fundo eu não pudesse existir sem ver você. Toda vez que volto eu te vejo sempre igual. Como se a saudade fosse a coisa mais banal. E eu chegando sempre como pra dizer que amo você. Amo você. Amo você. Central da Biografia. Zezé de Camargo e Luciano. Não sei aonde eu ando com a cabeça. O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça? Por mais que você faça, não tem jeito. Ouvimos aí Cada Volta é um Recomeço. Indiferença, começamos legal com a música Pão de Mel. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, Edgar de Souza volta para mais Central da Biografia, para mais Os Dois Filhos de Francisco, para mais Zezé de Camargo e Luciano. Central da Biografia. Zezé de Camargo e Luciano. Sei que fica aí parado vendo televisão. de volta com você para mais meia hora desse super especial Central da Biografia, hoje destacando a dupla Zezé de Camargo e Luciano, os dois filhos de Francisco. E por falar em dois filhos de Francisco, em 2005, a história da vida e da carreira da dupla Zezé de Camargo e Luciano foi contada no filme Dois Filhos de Francisco, que foi assistido por mais de 5 milhões de pessoas na época do seu lançamento. E o disco mais recente da dupla é o álbum duplo e DVD 20 anos de sucesso, gravado ao vivo no Golden Hall, em São Paulo. A gente, claro, vai contando pra você essa trajetória maiúscula desta grande dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. Mas pra falar deles dois, tem que ter música, é claro. Vamos ouvir agora o hit mais marcante do ano de 1998, Pra Não Pensar em Você. Na sequência, Pare, que arrebentou no ano de 1999, e no ano 2000, Dou a Vida por um Beijo. Zezé de Camargo e Luciano, os dois filhos de Francisco, no Central da Biografia. O tempo todo,

tudo acabou. Eu já não aguentava mais viver como eu vivi, sofrer como eu sofri. Longe até demais, sozinho vai ser bem melhor. Pra que remediar o fim? Bem melhor perder, se nada faz doer, como está doendo em mim. A ferro e fogo não dá, por tanta indiferença vendo a vida passar. Tropeços e tropeços, pedras do meu caminho. Foi só um jogo de azar, palavras e palavras se perderam no ar. Perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos. Deus, tudo acabou. Eu já não aguentava mais viver como eu vivi, sofrer como eu sofri. Longe até demais, sozinho vai ser bem melhor. Que remediar o fim? É bem melhor perder, se nada faz doer, como está doendo em mim. A ferro e fogo não dá, por tanta indiferença vendo a vida passar. Tropeços e tropeços, pedras do meu caminho. Foi só um jogo de azar, palavras e palavras se perderam no ar. Por perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos. Yeah. A ferro e fogo não dá, não tem diferença vendo a vida passar. Pedras do meu caminho. Foi só um jogo de azar, palavras e palavras se perderam no ar. Longe dos seus carinhos, yeah. Central da biografia. Zezé de Camargo e Luciano. Eu já não te amo, que o seu amor em minha vida foi mais um engano. Até quando eu tenho que fingir, se a minha boca morre de vontade do seu beijo? Queria esquecer você apenas um momento, mas nunca consegui tirar você do pensamento. Quando eu digo que não devo te amar, o meu coração me diz que quer e não tem jeito. Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar, até um dia alguém deixar saudade no meu peito. Agora eu tenho medo. Agora eu tenho medo. Você chegou, me deixou sem saída, me fez te querer quando eu não mais queria. Você me fez amar. Quando eu dizia não e acreditar que no seu coração tinha um grande amor que eu sonhei um dia. Você chegou quando a dor mais doía e me encontrou quando eu me perdia. Acho que foi Deus que te mandou pra mim, pra recomeçar e me fazer feliz por toda a vida. Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar, até um dia alguém deixar saudade no meu peito. Agora eu tenho medo, agora eu tenho medo. Você chegou, me deixou sem saída, me fez te querer quando eu não mais queria. Você me fez amar quando eu dizia não e acreditar que no seu coração tinha um grande amor que eu sonhei um dia. Você chegou quando a dor mais doía e me encontrou quando eu me perdia. Acho que foi Deus que te mandou pra mim, pra recomeçar e me fazer feliz por toda a vida. Pra mudar minha vida, antes a Ferro e Fogo e também Passou da Conta. Nós começamos muito bem com a música Passou da Conta, que também foi gravada por Bruno e Marrone. Mas Bruno e Marrone é uma outra história que a gente vai contar pra você num outro especial, e os caras merecem também, não é isso? Mas meus amigos, eu gostaria nesse exato momento de agradecer você pela sua companhia. Muito obrigado. Olha, a gente volta com mais especiais pra você aqui no Central da Biografia. Deixar aquele beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, galera. De madrugada, hoje estou aqui, vai ter que decidir. Cansei de ter você pela metade. Eu quero é amor de corpo inteiro. Vocês, amor maior que o mundo. Toma cuidado, a vida muda o jogo de repente. Toma juízo, me ajuda a consertar o amor da gente. Vim falar de mim, preciso refazer a minha vida. Não quero ser mais um na sua estrada, a sua salvação. De madrugada, hoje estou aqui, cansei de ter você pela metade. Eu quero é amor de corpo inteiro. Vocês, amor maior que o mundo. Toma cuidado, a vida muda o jogo de repente. Toma. Central, Central da Biografia.